Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Aqui é o Barbão. Aqui é a Letícia. Pikachu. Tinha que ser fofo, né? Aqui é a Letícia. E está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Edição de número 45, pessoal. Pela primeira vez uma edição do podcast Banco de Cérebros, eu estou falando a numeração dele. Até então, acho que eu nunca tinha falado antes. Mas enfim, ó, como uma curiosidade meio retardada. Nesse podcast, pessoal, nós vamos falar sobre Scott Pilgrim. E eu queria primeiro chamar a atenção, aliás, a gente tá aqui com a participação novamente do Barbão. Eu queria chamar a atenção pra participação da Letícia. Como vai, Letícia? Letícia, olha só, você está há exatos 42 edições sem participar. Obrigado por jogar na cara. Só participou da edição 3. E a Letícia teve outras participações também aqui no BDC. Ela participou do Amigo Secreto que a gente fez no final do ano passado. Sim. Presentes. É, pois é, teve nos hangouts também. É, porque no final do ano passado teve um surto de hangouts. E aí a Letícia tava presente. Mas aí nos podcasts, tá 42 edições, você participa e retorna. Pra um tema que você curte, né, Letícia? Eu amo. E ama, exatamente. Muito mais do que curtir, a gente ama, a gente adora. E é por isso que a gente vai fazer o cast aqui sobre Scott Pilgrim. Então vamos lá. Há muito tempo, na misteriosa cidade de Toronto, Canadá, Scott Pilgrim estava namorando uma colegial. Chinesa. E não era gostosa. Ah, mas que mentira. Lógico que é. Nossa, sempre é. É, de uma escola católica. Custar e tudo. Antes de tudo isso, a gente podia falar sobre, primeiro, a origem da HQ, né? Quem foi o criador? Eu não sei pronunciar o nome desse cara, mano. Ele tem um apelido, que é o Hajimaru, que ele usa no Twitter e tudo. Eu chamo por esse nome, cara. Hajimaru? É, o apelido que ele bota no Twitter e tudo que é canto. Não é Brian Lee O'Malley? É, uma porra dessa. Hajimaru é mais fácil. Caso ele lançou... Em 2004, a HQ Scott Pilgrim. Que tem até um estilo, um certo mangá. O grande influência do mangá, né? Sim, sim. Na versão original, cara, a folha é feita daquela... De mangá mesmo, entendeu? Aqui no Brasil, como a gente é mais pobre, viu um papel escroto. Mas lá fora é papel de mangá. A HQ, ela foi lançada em 2004. E o projeto de fazer um filme de Scott Pilgrim, já em 2005, já estava, né, rolando. Aliás, eu li até a quinta edição... Aí teve o filme que... Saiu antes não, foi com um mês de diferença do sexto livro. Aí eu acabei vendo primeiro o filme, pra depois ler o sexto livro. Me arrependi pra caralho de fazer isso, mas eu fiz. Você se arrependeu, cara? São experiências totalmente diferentes. Você lê o quadrinho do Scott Pilgrim e lê o filme, entendeu? Uhum. Eu achei que misturar os dois, entendeu? Acompanhar os dois misturados, eu fiz merda nisso. Tem que terminar de ver um pra ver o outro, sacou? Atrapalha realmente a mente da pessoa, né? As histórias são bem diferentes. Tanto que no filme... Você tem ali o foco justamente nos 7 ex-namorados malvados, né? Mas aquilo é só um dos elementos do universo ali. O universo é todo baseado na cultura pop, referência a quadrinhos, a games. E aquilo lá é só um dos elementos, né? Que nem o quadrinho. O quadrinho, ele tem muito mais piadas e muito mais, tipo... Eu então... acho que o quadrinho, ele foca mais em trabalhar o passado dos personagens principais do que nos 7 ex-namorados. Ele conta muito o passado da Kim, do Scott, quando ele tava no colegial, na universidade. O filme corta tudo isso e vai só os ex-namorados e foda-se. O que é justo, né? Porque se você tem um filme, você tem que ter um rumo certo da história. Você não pode mostrar um universo tão amplo, sabe? E perder tanto tempo com coisas assim, detalhes que não fariam sentido no filme. 2 horas não teria como fazer. Não teria como você fazer, mostrar tudo que foi mostrado. Tem várias partes, né? Tem o pai da Knives, que era um personagem que não aparece no filme, né? Você tem a parte que eles vão na praia. A Lisa também é uma personagem que foi cortada. É, Lisa, nunca ouvi falar. E tem muito diálogo também entre a Ramona e o Scott, assim, que sei lá, assim, fica bem mais romântico do que o próprio filme. E outra, ele vai morar na casa dela um tempo, né? Sim. Sim. Em 2005 já tava rolando a ideia de fazer o filme, né? Tanto que, no caso, a Universal, ela contratou já o Edgar Wright na época. Edgar Wright, pra quem não sabe, dirigiu Todo Mundo Quase Morto, que é o Shaun of the Dead, que é um filme muito legal de zumbis, com o Simon Pegg. Também tem o Chumbo Grosso. E na época o filme ia se chamar Scott Pilgrim Precious Little Life, né? Pequena vidinha, né? Preciosa vidinha Scott Pilgrim, que é o primeiro capítulo da HQ, né? Eu, se não me engano, o quarto ou quinto se chama Scott Pilgrim Contra o Mundo. Porque tem Scott Pilgrim Contra o Universo, né? Versus the Universe. Que acho que é o número 2 americano. Tem até na capa, tem a Ramona e tal. Na época já tava a ideia. Só que assim, no caso, demorou muito tempo. Até chegar em 2009, foram lançados outros números, né? Em 2005 tava logo no começo. E, como foi citado aqui, o filme, ele saiu antes do último número ser publicado. Eu acho que não. Acho que o livro saiu antes, na real. Só que foi um mês de diferença só. Eles não tinham a HQ já pronta pra se basear. O que foi, assim, uma... Eu acho legal isso, válido. Eu acho válido isso, porque você tem dois materiais diferentes. Você... E em 2009, foi lançado o filme Scott Pilgrim Contra o Mundo, né? Aí o projeto já mudou de nome. No caso, foi escolhido Michael Cera pra poder interpretar Scott Pilgrim. Né? Se eu não me engano... Grande bigodão. Grande bigodão. Se eu não me engano, Michael Cera. Desde 2005 queriam que fosse ele, só que ele dava muito novinho pra ser Scott. Aí deixaram ele na geladeira um tempo aí, cozinhando até tá na idade de fazer ele, entendeu? Foi cozinhando até, né, tipo... Até ele ter 30 anos. Na geladeira cozinhando, falei errado, mas tudo bem. França, errou! Eu lembro que quando o filme saiu, já tinha saído também, na época mais ou menos, saiu o Kick-Ass, né, que a gente até citou, falou no cast de Matthew Vaughn. Muita gente falando, porra, o ator do Kick-Ass devia ter sido Scott Pilgrim. Você, o Barbão, que leu a HQ. Do Scott, da versão do Michael Cera pro Scott dos quadrinhos, você vê... Nada a ver os dois. Nada a ver os dois? Qual que era a diferença? Tia? Todos os personagens têm uma personagem bem diferente no quadrinho. Todos. O Scott no quadrinho, ele é um cara mais bobão, tá ligado? No quadrinho, o cara todo alegre, todo divertido. No filme, ele tá o filme inteiro com a cara de bunda, cara. Que chega da raiva, cara. É, porque a ideia do Scott mesmo, ele é um cara que... Ele tinha uma namorada, que era a Eve, né? E ela acabou se mandando, foi ter uma banda de sucesso e ele tá sem trabalho. Ele era um ferrado na vida. Ele é tipo o Homem-Aranha, só que ele não tá querendo realmente procurar emprego, né? Então, tipo assim, ele tem a banda ali, com os amigos dele, e no caso ele mora com um amigo dele, que é o Wallace Wills. E o amigo dele é gay, tipo assim, ele não tem nada na casa. A única coisa que é dele é o pôster das lésbicas, né? E as roupas no chão. Antes que alguém venha te contar uma mentira escrota, sim, eu tô saindo com uma pessoa de 17 anos. Ele é bonito. Então não vamos mais poder dormir juntos? Você tá vendo outra cama aqui? Ah, é. Você vai ser a minha gatinha para sempre. Ele chega em casa, ele coloca o casaco dele pendurado, aí tem mais uma coisa dele ali. Porque se fosse, não fosse isso, não teria nada. Ele divide ainda cama com o Wallace. Mas detalhe, ele divide a cama com o Wallace e os namorados dele. Exatamente. Então o Wallace tava lá dormindo com outro cara, né? E ele não tinha onde dormir, ele ficava lá e nem ligava. E ele, justamente por ter terminado com a Eve e tá mal por terminar com ela, ele acaba ficando com a Knives, né? Que era uma menina que ele conhece no ônibus. Ela tava voltando da escola com a mãe, cara. É muito bizarro isso, cara. Tendo ali pelo menos na HQ 24. E no filme ele tem 22. Na real, ele começa aqui com 23, só que ele faz aniversário. Todos os personagens fazem aniversário durante o decorrer da história. É porque a história se passa durante um ano, né, na HQ. Mais. Mais de um ano, né? Pois... Só na época que a Ramona some, vai pra casa dos pais, ela fica um ano fora. Caraca, tem uma parte que ela vai pra casa dos pais? Sim, ela fica um ano desaparecida. Cara, é muito tempo, né? E nesse tempo, aí vão surgindo os ex-namorados, né, dela. Você vê no filme, é tudo instantâneo, assim, sabe? Tipo, o plano de uma liga do mal mesmo, né? A ideia, tipo, do filme em si é justamente mostrando o cara evoluindo, né, na vida. Como um videogame, porque o filme, HQ, eles fazem referência aos quadrinhos e games. Mas mais do que isso, eles têm uma estrutura realmente. O fato dele enfrentar os 7 ex-namorados é justamente pra fazer com que ele enfrente mesmo que os medos da vida dele, né? Ou aqui, assuntos que ele deixou inacabado. Ele tinha um relacionamento na escola com a Kim, que é a baterista da banda dele. Que, aliás, né? Não mostra nada, nada no filme, cara. No filme não mostra nada. Mostra 3 segundos de Kim e pronto, é isso. Fala ex-namorado do Scott, aí acaba. No filme achei legal porque ela tá meio que ali no canto e solta um comentário sarcástico, né? Às vezes. Ela no quadrinho ela é meio desinteressada, mas não chega a ser psicopata. É, no filme é tipo, ah, Scott, se você dormir, você morre também. A outra referência do filme, tirando a evolução, games, etc. A outra referência também, parte mais emocional, e os cachorros lá. Mata, mata. Calma aí, gente. Pronto. Perdão, mata. Rafa. Passou a faca nele. Ah, mano, eu acredito, sabe? Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. A outra referência também, falando de um lado mais emocional, e a Ramona com todos esses ex-7 namorados aí. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, né, eu tive extrema vergonha na parte do Matthew Patel, que é o primeiro ex-namorado. E quando eu assisto hoje, eu tenho extrema vergonha na parte do Matthew Patel, que é o primeiro ex-namorado, cara. No quadrinho é pior, cara, na minha opinião. Ele derrota o Patel, cara, é meio que uma parada super amigos, tá ligado? Sobe todos os amigos no palco e passa a força pro Scott, é uma parada muito tosca. Ai, meu pai do céu, cara. É uma parada muito tosca. E ele dançando, e dublado fica pior, ele, tipo, ele corta pra todo mundo, sabe? Câmera na frente de todo mundo falando, tipo, caraca, que bizarro, sabe? E você fica extremamente mal. Porque, tipo, o filme tem uma dinâmica muito legal, assim, de personagens. Meu personagem favorito, eu não tenho medo de falar, o Wallace Wills, ele é gay, foda-se, é o meu personagem favorito, cara. Não é o único, cara. É uma porrada de personagem gay no Scott Pilgrim. Na HQ é muito pior, né? Porque quem, tipo, não morre vira gay. Aliás, na HQ mesmo, tem 2 personagens principais que são gay, que tem personagens gays e não tem no filme. Que é o Stephen Stills, né? Que tem que ser no completo. A Knives e a Kim. Os 3 juntos. A Kim e a Knives se pegam quando estão bêbadas. E o Stephen, ele no final, ele vira gay. Só. Ele que é o vocalista da banda, né? Tipo, e, aliás, a banda Sex Bob Omb, cara, na própria HQ é dito que eles não são tão bons assim, sabe? Então é fácil ser que nem eles, né? É, tá isso na HQ, cara. Vem a cifra da música junto, fala. Aqui, tu pode tocar, eles não são bons, é fácil. É fácil, né? Tipo, que você já tentou, Barbão? Já, é fácil pra caralho. É muito fácil. E no filme, cara, a participação deles todas, eu acho que o Stephen é, cara, totalmente sequelado, sabe? Ele fica nervoso com qualquer coisa. O Stephen, eu acho que ficou perfeito no filme, cara. É o que é mais fiel do quadrinho pro filme, é o Stephen. Cara, todas as batalhas de banda que ele pira antes de entrar no palco, sabe? Uhum. Que ele fica nervoso. E o Scott vendo, tipo, a Knives conversando com a Ramona, né? E ela explicando que, ah, eu tava no ônibus com a minha mãe e de repente ele apareceu. Então, e vamos começar. Fudeu, tem que começar a tocar. Valeu. Então, de onde você conhece o Scott? Somos amigos. Eu quase não consigo acompanhar porque ele tem tantas amigas. Knives, como você conheceu ele? Bem... Ah, não. Isso é um pesadelo. A gente tem que tocar agora e bem alto. Tá bom. É, toca efeitos do Legend of Zelda, né? O filme abre tocando Zelda. Exatamente. O filme abre, na verdade, com uma introdução da versão em 8-bits, né? Sim. O filme, o jogo, todo canta essa versão 8-bits. Letícia, não precisa ficar assim, silenciosa. Deu um tempo pros cachorros, a Letícia pode falar. Eu tava falando sobre o lado mais emocional do filme. Sim. Ah, isso vale o cast. O que vai ter de Silvio Santos falando errou? Errou feio, errou feio. Faustão. Silvio errou. Santos. Eu falei Silvio Santos. E eu falei acreditando mesmo que eu tava falando sério. É, errou. Toda aquela história de ex-namorados e o jeito que o Scott luta, tipo, literalmente com eles. Seria meio que uma forma só de deixar mais dinâmico a história em si. Porque... querendo ou não, todo mundo luta, não literalmente, com ex-namorados de outras pessoas, entendeu? Porque é algo meio que foi marcado na vida de todo mundo, então ninguém consegue esquecer. Esse é o passado da pessoa. É o passado da pessoa. Tu vê que ela muda pro Canadá, né, pra esquecer o passado, e mesmo assim não adianta. Mesmo assim é algo que fica nela, então é meio que uma referência assim, tipo, pra qualquer um mesmo. Pequena vidinha, né, de Scott Pilgrim, é justamente isso, né, e a gente consegue, o legal da HQ, pelo que diz, eu nunca li HQ, mas ao mesmo tempo tá presente no filme, é que você consegue se identificar. Sim. Com os personagens ali. Apesar de ter muita coisa fantasiosa, tu se enquadra muito no grupinho deles, entendeu? Tu se identifica muito, Leandro. Tu fica muito com vontade de estar no grupinho deles, tá ligado? Você sente vontade nas festas. E meio que a crise dos 20 anos, sabe? Uhum. De ter aquela coisa de você não saber muito bem. E aí, como vai ser a vida, né? E agora? É, não saber o que vai fazer, o que realmente quer. De trabalho pra procurar e etc. Mano, não é possível. Que você fica, né? Tipo, com quem você fica, né? Você se relaciona, né? O Scott tem ali o relacionamento que ele teve, né? Que também não conta nada no filme. No filme não conta nada, mas tem uma parte sensacional de saber ali que o Todd era ex-namorado da Ramona e ao mesmo tempo é atual namorado da ex-namorada dele. Cara, eu gosto muito do filme, das constantes referências a números que eles fazem, né? Porque o Scott, ele usa uma camiseta escrito zero, ou seja, ele é o número zero dali dos namorados, porque tipo assim, ele não tem nenhum número definido. Acho que tem um momento que o Scott tá andando com a Knives. Eles estão andando numa espécie de trilha ali na neve, e a trilha tem o formato de um X. Porque o filme ele faz várias referências aos xizinhos. Tem os sete xizinhos que a Ramona faz pra ele, né? Que seriam sete ex-namorados. Tem os xizinhos na geladeira, você consegue encontrar xizinhos na geladeira da casa do Wallace, né? É, você tem o X no casaco do Scott, né? Que era o X-Men, X-Men. Né? É, que todo X que tem as referências que estão no filme são referências a alguma coisa de cultura pop. Por exemplo, o X X-Men. A camisa zero, por exemplo, que ele usa, é de uma banda que é o Smashing Pumpkins. Aquela camisa com SP que ele usa também, com coração, é da mesma banda, entendeu? Tá na história, mas foi uma referência, uma coisa real, entendeu? E cada namorado, ele também às vezes faz uma referência ao seu próprio número, né? Matt Patel, ele tá sempre apontando um dedo só, porque ele é o número um. No caso, quando chega no Gideon, que é o sétimo, ele fala que o chiclete vai ficar no sistema digestivo dele por 7 anos. Uhum. E você tem ali o Todd, ele tem a camiseta número 3, que ele tem a camiseta, né? No quadrinho tem 8 ex-namorados. No quadrinho tem 8? Sim, só que um é mal, é tranquilo. Caraca, que bizarro. Então não é 7, são 8 e um é tranquilo. Um não quis se juntar ao grupo. Ele aparece, ele tá nos Estados Unidos. Sex Bomb Bombs. Sex Bomb Bomb. Mas, gênero dela. Eles não chegam aos pés do Crash the Boys. Putz, aquela cena, cara, eu passei mal de rir quando eu vi. Thank you. E o Wallace zoando ali, cara. Foi ali que eu decidi que eu curti o Wallace, cara. É muito boa. Vem cá, Jimmy. Eles mandam bem ou são uma droga? Eles ainda não começaram a tocar. Isso foi um teste, Jimmy. E você passou. Gritando lá de cima e dando em cima do namorado. Não valeu, muito rápido. Na dublagem, você vê a diferença do original pra dublagem. Quando é na dublagem, eles estão tocando e o Stephen, ele tá falando, né? Na dublagem, eles dublaram por cima, então dá pra ouvir ele falando. Vou falar, eu reparei isso agora. Eu revi dublado agora e reparei isso também. E na original, não, você não consegue ouvir, né? Tipo, o som dele tá abafado mesmo, né? O som da tá muito alto, ele não tá falando. Faz muito mais sentido no original do que na dublagem, né? Tem que tirar, tá a legenda do que tá falando embaixo. Se não se deixar só a legenda em inglês, aqui no Brasil ninguém entende, entendeu? Não, tinha que ter uma legenda ali, ia ter que colocar uma legenda embaixo. Assim, tinha que trocar a legenda em português, provavelmente não tinham como, então... Foi mais justo até. A piada tipo, do lesbian, sabe? Que ele faz, mano, relacionado... Árvores. É, mano. Nada a ver, cara, nada a ver. Eu acho que, assim, foi uma das coisas mais tristes, assim, que eu vi. E quando dublam alguma coisa, apesar que não tem muita coisa que fazer, né? Porque o Wallace tá conversando com o Scott, né? E perguntando pro Scott se ele não tá sentindo a palavra com L, né? Que no caso em inglês, love, amor. E aí ele pensa em lesbians, ao invés de love. Se você quer muito uma coisa, tem que lutar por ela. Prepara seu jogo, Scott. Lança a palavra com A. Árvore? A outra palavra com A. Árvores? Amor, Scott. Não era uma pegadinha. E o Scott, você vê que ele tá tão ali, sabe, não ligando pra situação, né? Não porque ele é uma pessoa ruim, mas tipo assim, tá mesmo desmotivado. Então o filme, ele tem constantes cortes, né? Ele tá num lugar, de repente alguém grita com ele e tá em outro. O começo do filme é muito isso, né? Porque ele tá nessa situação muito pior no começo. É, sempre os cortes são muito circos, né? E tá num lugar, e aí ele vai tentar falar alguma coisa, é, aparece o peão da casa própria, assim, com as palavras, né? Ele mistura as palavras. No meio da frase, eles cortam às vezes. Existem várias cenas que foram cortadas do filme, né? Uhum. Tem cenas extras, tem cenas que tem várias versões. No DVD tem várias, o DVD do Scott Pilgrim é muito legal. Eu não sei como o Blu-ray, deve ser também, mas o DVD por si só já tem várias extras. E você tem, vê várias versões que foram acabadas, né? E você vê bastante material que foi filmado que não tá no filme. Mas no filme foi muito legal porque eles deixaram toda a situação dinâmica e lembra até, remete até aos quadrinhos, né? Porque os quadrinhos tem certo momento que você tá no quadrinho e de repente pula pra outro e... Uma coisa que tinha interessante também nessas cenas que foram cortadas, que tinha muita referência às cenas do quadrinho que não estão no filme. Por exemplo, o fato da Ramona fumar na cena que eles tinham no balanço. Se eu me engano, é logo quando aparece os gêmeos, se eu não me engano, que ela começa. E aliás, a parte dos gêmeos Katayanagi não tem na HQ daquela forma, né? Na HQ, como saiu depois. É, se eu não me engano, eles prendem eles aqui. Como se fosse uma jaula, assim, tem um lance de macaco. O Scott cara sai no braço com eles. No filme, ficou muito legal. A batalha de bandas deu um que a mais ali pra batalha de bandas, né? De realmente eles vencerem. Fizeram isso? Por quê? Os atores não falavam inglês. Ah, é? Então, diálogo não ia poder ter, né? No filme, no quadrinho, o Scott, a Kim e a Ramona estão bêbados, total. Aí a Kim tá indo voltar pra casa ainda meio doida, né? Aí eles sequestram ela. Eles têm uma participação muito maior no quadrinho. Como eles não vão poder falar inglês, falaram, vamos fazer qualquer merda. Pra algumas pessoas pode até passar a ideia de que, ah, faltam ainda dois, né? Vamos correr. Uhum. E pareceu até um pouco corrido, mas ficou interessante ali no filme, né? Lembrada bem das outras lutas. Tem o nosso querido Capitão América, né? O Chris Evans ali, cara. Que eu tava comentando com vocês. Eu não tinha percebido que era ele, cara. Não, cara, tinha. Cara, como você não percebeu isso que a primeira vez que você assistiu o filme, cara? Eu nunca reparei. Eu reparei só agora que eu li na internet que era ele. Tipo, a brincadeira dos filmes dele ali, né? Você vê cartazes espalhados pelo local, assim, sabe? Porque você bem que o filme, ele tem uma grande façanha de, ainda assim como a HQ, de colocar ali no universo ali em Toronto, né? Naquela versão de Toronto que tem ali. Então você tem várias referências. É, eu não consegui enxergar, mas em certo momento você consegue ver uma marca na lua. Né, que foi o buraco na lua que o Todd fez. A trilha sonora do filme é excepcional. Desde o começo, né, já foi contratada a banda Metric, né, pra poder fazer uma música ali, que era a música da banda ali da Eve, né? Sim. E da Eve Adams, que tá muito legal aquela cena, né, visualmente, a música ficou bem legal na versão dela. Scott Pilgrim, o universo inteiro, tem uma trilha sonora tão foda, que é foda no filme. É foda no quadrinho, que pra tu ver, tem cifra das músicas. E é foda no jogo, cara, que a trilha sonora do jogo é espetacular, cara. Exatamente, tem o jogo ainda, que é beat'em up, né? Uhum. E é muito bom, cara, é muito bom. A Roxy que foi uma parada. A Roxy foi algo estranho mesmo. Tipo, uma curiosidade, né? Mas a cena da luta é interessante, né? Você vê da dele, não posso bater em meninas, né? Você descobrir que é o Gideon, né? Tipo, eles citam o G-Man, assim, durante o filme. No final seria o Gideon, seria G-Man, né? No Gideon. Uhum. No final, e ele tem realmente o nome de um vilão de games. E aí você, tipo, olha lá e é o Tom Cruise genérico. Mas, pô, falando agora que tu falava da Roxy, uma coisa que eu achei muito curiosa do filme é que teve uma samba das cadeiras muito grande. Tem muita cena que tem no quadrinho e tem no filme, só que em momentos diferentes, entendeu? Eles pensaram, não vai dar pra fazer assim, mas vamos botar essa referência em algum canto. Quando a Ramona pega o martelo pra lutar com a Roxy, o quadrinho ela luta essa cena com a Envy. A parada do orgasmo atrás do joelho é com a Envy também, é o Scott que faz no joelho dela, não é com a Roxy, tá ligado? Inverteram um monte de coisas. A Liz era amiga de infância do Scott da Kim durante o colegial. Quem tem preguiça de ler aqui? Tem uma animação de uns 3 minutos da Adult Swim que fez do Scott Pilgrim no colegial. É resumido legal, cara. E é dublado pelos atores, sim, inclusive. Sim. Aparece a Liz, aparece até um quadrinho lá, ela não tá no filme. E foi feito pra... Eu, pessoalmente, cara, eu gostei do filme, mas eu trocava 10 filmes por uma série inteira dessa animação, cara. Só fizeram esse trechinho deles no colegial. Cara, devia ser algo interessante. Mas a Liz em si, como que ela era como personagem? Era tipo Tom Bombadil, assim, sabe? Não tinha importância, tirava do filme? Como não teve o passado do Scott, da Kim, realmente não tinha necessidade de botar ela. Ela só aparece um momento só, depois no presente ainda, entendeu? E é uma edição só que ela aparece. Agora, falando sobre algo que tava no filme, assim, pra mim foi jogado, foi o Nigga Scott. Ficou nada a ver, ficou nada a ver. O Nigga Scott. Ficou nada a ver. Eu acho que é uma representação dele enfrentar os medos e os dilemas dele. Mas eu acho que durante o filme você já tem isso. Não precisava colocar ali, né? E foi meio que... Aquilo pareceu sim corrido, né? Que não era necessidade, não havia necessidade, não. Né? Nada. Tem um momento da HQ que a Kim vai embora também. Ela sai de Toronto. Aí quando o Scott avista ela, ele começa a se questionar muito o passado, né? Sobre o relacionamento dele com a Kim, com a Ramona. Aí que surge o Nigga Scott, entendeu? O Nigga Scott? É, Nigga. O Nega Scott. O Nega Scott. Surge o Tio Peck, né? No filme, cara. Para de rir, cara. Deixa eu explicar. Vou deixar explicar, velho. No filme, não teve essa parada dele se encontrar com a Kim em outra cidade já? Não lembro qual era a cidade, outra cidade do Canadá? Ficou realmente corrido, porque esse questionamento tá ao decorrer do filme, entendeu? Não tem uma cena específica pra isso. Ficou sem sentido nenhum ele. O Nega Scott. E o Young Neil? É, ele é bacana, eu gosto dele. Ele é também, eu acho. Gente boa, gente boa. Deve ser um cara maneiro. A piada mais genial do filme foi traduzida errada aqui no Brasil, que é com o Young Neil. A nave chega pra ele e fala: what do you play? O que você toca? Que toca play pode ser tocar ou jogar, né? Jogar sim. Aí respondi: Zelda. Tetris. That's kind of a big question. Essa cena não tá no quadrinho, cara. Ficou muito boa no filme, cara. No filme ele só fala: não toco, eu moro aqui. É, mas aí na dublagem não conseguiu traduzir muito bem, né? Não. Ela pergunta: o que que você toca? Ele fala: Zelda Tetris. Aí você entende, ele deve ter pensado que era games, né? Mas não faz pela palavra em si, não dá pra você assemelhar. E no quadrinho eles falam muito aquelas subspace, tá ligado? No filme não tem, eles não trabalham nesse negócio. Subspace? São aquelas vias que passam nas cabeças das pessoas. Ah, sim. A Ramona só comenta uma vez com o Scott no começo e cagam. Sim, e acaba, né? Uhum. Aí, mas o que é isso? Tem explorado? Eu achava que era só um comentário isolado dela. No quadrinho tem muito disso. Tanto que a Ramona fica puta quando o Scott sem querer entra na cabeça dela. Porque aí vê que o Guido tá controlando ela ainda por dentro, entendeu? E ela não quer que ele saiba. Caraca, que bizarro. Ainda bem que não teve isso aí. Tanto que a bolsa da Ramona é uma das entradas. E aquela porta que era a porta da casa dela, é isso daí também? Sim, é uma das vias. Ah, tá. É que no filme não é deixado claro, né? Mas no filme ficou meio como só um comentário irônico dela. Estranho também, né? Porque ela vira e fala: olha, tem uma porta ali, vamos entrar? Aí eles entram assim, você fica tipo... É. Mas aí você só pensa que é a casa dela, né? A casa dela é assim, né? É, não tem... É invisível, só tem a porta visível. Exatamente, né? Mas aí você tá no... É legal você ver a pós-produção, assim, exemplo, das cenas rodadas. Tem ali um cenário, por exemplo, é o balancinho, né? Aqueles três balanços que tem, que ele chega a levar a Ramona ali, ele conversa com a irmã dele ali. Nas filmagens é ali três balanços e você tem a neve, só que a neve tem ondulações. Quando você vai no filme, mesmo que você vê a versão do filme, é uma neve toda branquinha, sem ondulação nenhuma, sabe? Só as pegadas deles, né? E você vê efeitos também da neve, de uma tempestade de neve. Não faço cagada de começar a ler, ver o filme, terminar de ler, entendeu? Assistam primeiro e depois leiam. Eu acho que se você assistir primeiro, tu vai ter menos implicância depois lendo o quadrinho do que você vai ter com o filme lendo antes, sacou? Aliás, o final também, que é uma grande mudança entre os dois. Assim, eu fiquei triste pela nossa chinesinha, né? Era o que é pra ser, a Ramona com o Scott e tal, e eles se resolverem mesmo entre essas tretas de ex-namorados e o Scott confuso com várias minas também. Você tem uma versão alternativa desse final que é meio semelhante ao da HQ, que é quando o Scott fica com a Knives no final, né? E é bizarríssima, porque depois de toda aquela luta ali, Teatro Caos, que no filme ficou excepcional, ficou muito legal. As versões, né? A primeira vez que ele vai derrota todos, não consegue derrotar o Gideon, ele volta, tem toda aquela luta, no caso, as espadas, né? Pode crer, ele morre e pega a vida aí, usa a vida extra, né? Exatamente. É, aí ele usa o autorrespeito, que aí sim ele consegue, né, vencer. Depois de toda aquela parte, na versão alternativa, o Scott ficando com a Knives, né? E mostram ele jogando aquele joguinho de dança, sabe? No shopping. O Joker diz que adora aquilo lá. Ele, ah, não, cara. Ele ouve no... É uma bosta. Nossa, cara. Cara, eu não sabia desse final alternativo. Eu soube só agora que tu me mandou. Mano, eu acho inviável, cara, ele terminar com a Knives, cara. Porque no quadrinho, cara, ele chuta ela o tempo inteiro, tá ligado? É ela correndo atrás dele e ele, não, o cara é a Ramona, foda-se você. Aí no final, tipo assim, porra, beleza, não vai ter Ramona, serve você. E a Knives aceitar, tá ligado? Porra. E é deprimente se você for parar pra pensar, porque ele ficava com ela ali só pra, tipo, que faz... Não, tipo, descartando ela de uma maneira... Porque ele não era uma pessoa má, mas ele tava meio que deslocado, né? Ele não sabia muito bem aquilo que ele queria, né? Tipo, a Knives, cara, é o personagem que tem a melhor evolução no quadrinho pra mim, cara. Porque ela começa aquela seguidora do Scott, né? Aí depois ela fica louca, ela fica... Tem uma cena que ela até briga com a Ramona, isso não tem no quadrinho. Ela esquece o Scott, ela fica até com a Kim quando tá bêbada. Ela chega uma época que ela aceita, tá ligado? Ela não quer mais o Scott. E o Scott beija ela, meio que a força, e ela não gosta, tá ligado? Além de ser pedófilo, o cara... Estupra ainda? Não. Que beijo é estupra, não sei se vocês sabem. Cala a boca, vadia! Se você não quer, né, Letícia? Não, pelo amor de Deus. Você chega sem encostar em você, sem você ter permissão, e aí? Mas o Scout foi esperto. Né, continua sendo estupro, mas não era pedofilia, porque no momento que ele dá o beijo nela, ela tinha acabado de falar que fez 18 anos. Porque no quadrinho, como tem tempo, né, todos os personagens avançam um ano, entendeu? E tem aquela cena maravilhosa do filme, né? Tipo, eu nunca beijei um cara e ele... Eu também não. Também não. Ah, então você sai com muitos caras? Não. Tá, então, sei lá, cara. Eu nunca beijei um cara. Tudo bem. Eu também não. Se vocês conhecerem alguma menina que gosta de Scott Pilgrim também, façam a cantada do Pac-Man que funciona. Mas funcionou com você? Funcionou. O final do filme eu acho muito legal, assim, sabe? Ele ficar com a Ramona faz todo sentido. Agora eles quererem recomeçar mesmo sem essa pressão dos passados que eles têm, porque eles enfrentaram ali os passados que eles tinham, né? Exatamente. E ali você vê eles de mãos dadas caminhando pra porta da casa dela invisível, a casa invisível que ela tem. E no caso mostram continue e tocando aquela versão da música que ele tinha feito pra Ramona, né? Ah, Ramona. Aquela música. É, eu sempre quando vem essa música, me vem na cabeça que pão engorda. Ah, é verdade que ele fala do pão e tal, né? Mas você quer pão? E ela fala, ah, mas pão engorda. É pão engorda, pão engorda. Tipo, pão meia hora engorda. Depois ele. Toda aquela parte ali dele, né, na casa com ela, né? Dele não saber que sabia o que fazer, sabe? Tanto quanto ele chega na festa, né? Porque ele chega com o copo amassado, né? Perto dela, pra falar do Pac-Man. Ele chega com todo torto, assim, copo amassado, assim. Ei, conhece o Pac-Man? Tipo... Eu vou sair da sua vida. Aí ela, tá bom, obrigado. Ele vaza. A Knives vai ver ele, aí o Wallace dá uma enrolada, ele pega e dá um mega foto na janela. Que é muito bom. Cara, aquilo é maravilhoso. Cara, a referência a Seinfeld, cara. O Wallace é o melhor, cara, de longe. De longe, é verdade. Ele é apagado. Liga pra irmã do Scott, cara, aquilo é muito engraçado. Mas ele tá dormindo, tipo, e é engraçado, né? Porque o filme é dinâmico e ele mesmo brinca com o dinamismo, né? Dele já ligar e tipo, caraca, mas ele já tá dormindo, né? Como assim ele ligou? Final esse que vocês... Eu acho vago, mas não, realmente não tinha mais o que mostrar. Tipo assim, legal, acabei de ter namorados. E agora? Agora acabou, enfim. Demonstra a conquista dele, né, pô? Ele lutou, ele venceu o passado dele junto com o passado da Ramona, então nada mais justo que eles ficarem juntos, é, né? É, isso que eu tô falando. É certo que ele acabou com a Ramona, mano. Eu acho vago, mas realmente não tem mais o que mostrar. E o Rock, cara? Aí ele só queria, ele não queria vencer o Apollo. Ele queria só, tipo, chegar até certo round. Aí acabou, chegou certo round, beleza. Se não tivessem feito outro filme... O Rock seria assim também. Agora tudo faz sentido. Olha o exemplo que eu peguei. Mas, cara, faz todo sentido terminar daquela maneira, né? Porque toda a jornada ali daqueles acontecimentos terminou ali, né? E a vida segue. Então chegamos na parte de indicações. Eu vou pedir para o Barbão fazer essa indicação para esse podcast. Como vocês viram, eu sou o chato que fica comparando filme e livro, né? Nessa edição. E então vou comentar um livro também que é do Rajamaru, chamo de Rajamaru, foda-se, eu esqueço o nome dele original. Que é o Seconds, que, como eu falei mais cedo, é um universo expandido do Scott Pilgrim, entre aspas, porque o Scott não tá diretamente na história, só se passa na mesma cidade, que é de uma garota que ela tá fazendo o restaurante dela, ela é gerente de um restaurante, e ela descobre um fantasma maluco na casa dela, e descobre que se ela come o cogumelo dos fantasmas e escrever uma parada que ela se arrependeu, ela acorda e não aconteceu a parada, tá ligado? Ela consegue refazer. Ela refaz, exatamente. Aí ela começa a ficar maluca, o cara dessa porra. E é muito interessante. Eu recomendo vocês lerem. Seconds o nome. Seconds. Uhum. Não sei se tem português, essa que é merda. Trilha sonora também inteira. Crash at Demon Head, Sex Bombom. Crash at the Boys! Sim! Crash at the Boys. Eles também. Metric também tem a música, legal. Sim. Tem a música do Eclipse do Metric. Ah, não, daí é pro outro podcast. É, só falando, eu pensei aqui, já tem no Brasil sim. Seconds. Já tem? Já. Oh, legal, cara. Mas, no caso, a minha indicação pra essa semana, pessoal, eu vou indicar Trovão Tropical! Alguém já assistiu? Já. Aqui? Que filme sensacional. E eu não tô brincando, é uma das comédias favoritas. Querem minha plantação? Tome toda minha plantação! Cara, é um filme... Olha, Ben Stiller resolve fazer uma sátira à produção de Apocalipse Now, a filme de ação... Tem muita de Platão. Platão. Não, é uma sátira aos filmes, às produções de filmes do Vietnã, né, da Guerra do Vietnã, Hollywood, né, em si, em relação a exaltar isso. Cara, ele pega Robert Downey Jr. fazendo o papel de Lazarus, um ator que é tão, sabe, se aprofunda tanto no personagem que faz uma cirurgia pra mudar de cor e virar negro. Caralho, mano, isso é muito foda, mano. Jack Black, que faz tipo uma sátira aqueles gordos, assim, fica fazendo piada de peida, essas coisas no filme, né? E eles estão justamente fazendo uma sátira ao Apocalipse Now, né? Na época que o Coppola tava tentando lançar o filme atrasava, e eles gastavam dinheiro à toa, né? Porque o Coppola era maluco e ele tava dirigindo o Marlon Brando, que era pior ainda. Um filme sensacional, um dos melhores comédias. Foi lançado em 2008. Cara, eu via na locadora, eu não acreditava. Assista a dublada, só digo isso, cara. A cena do Tom Cruise, mano do céu. Cara, o Tom Cruise nesse filme tá em... Cara, o melhor papel do Tom Cruise, cara. A gente falou de Missão Impossível e Ethan Hunt, mas o melhor papel do Tom Cruise é esse, cara. Les Gossman, cara. Cara, faz o seguinte, você pega, você dá uma baixadinha e enfia tua cara de pau no teu rabo, você vira da puta. Cara, não, fechou, vai ter cast sobre esse filme. Cara, eu quero participar. Faço questão, cara, faço questão de participar. Não, já tá combinado. Assistam Trovão Tropical e com certeza vai ter podcast. Assistam e depois ouçam o nosso podcast. Que é muito melhor, né? Que é um complemento, né? Que é muito melhor. Ajuda. Enfim, galera, chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Eu gostaria de convidar a todos que não conhecem a acompanhar o site, né? bancodecerebros.com.br. Tem nossas redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram. Não tem Orkut, porque acabou. Senão teria. Na verdade, teve na época. Mas enfim, todas essas redes sociais estão aí no site, pessoal. Vocês podem conferir. E no caso, temos aqui Barbão. Letícia, vocês querem dar um recadinho final, Barbão? O de sempre, né? Eu tenho um podcast e tô feliz de falar. Bota um sempre, foda-se, não tô nem. Gafanhotocast, tá lá no... Eu tenho um podcast que é o Gafanhotocast, eu faço com um amigo, o Gafanhoto. Podcast de games, gravamos de 2 em 2 semanas. Obrigado por abrir a porta, a vó fez barulho aqui no microfone. Tô aqui gravando, vó, só não faz barulho. E é isso. Ah, é? Manda um oi, vó. Oi, você tá no programa? Oi. É bom no programa. Letícia, algum recado final? Amor é uma dor, jovens. Já diria Kurt Cobain e acabou o podcast. 1. Agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.